Horóscopo com o desastrólogo João Dudu. Previsões agora para você que é de câncer. Legume da sua arte. Chuchu. Momento de serenidade. Não se estresse. Bom, isso é óbvio, né? Todo mundo tem que estar sereno. Se estressar não cola mais. Aviso. O Esculachou vem humildemente pedir desculpas a todos os seus ouvintes pela falta de graça nos comentários desta previsão em particular. Faltou imaginação e criatividade de Abner Rodrigues, o responsável por este quadro. Previsões agora para você que é de virgem. Legume da sorte. Mandioca. Adoro. Aceite que as pessoas não farão tudo o que você quer. Você também tem que dar um joguinho de cintura, né, bem? Faça também um pouquinho do joguinho delas. Aviso, o Esculachou vem novamente pedir desculpa a todos os nossos ouvintes pela falta de graça nessa previsão em particular. Faltou imaginação e criatividade de Abner Rodrigues, o criador deste quadro. Previsões agora para você que é de Sagitário. Legume da sorte. Mandioquinha. Esbanje o seu poder sedutivo. Acho que você já tá esbanjando demais, né, bem? A coisa tá feia pro seu lado. Puta que pariu, mas que bagulho mais sem graça. Aviso, o Esculachou vem pela terceira e esperamos, assim que seja a última vez, pedir desculpas por este quadro que fracassou totalmente. Faltou imaginação e criatividade de Abner Rodrigues, o criador deste quadro. Daqui a pouco, mais previsões do seu signo com o desastrólogo João Dudu.